Autorização do 7. Livre pouso, dá um 7, diga no Gabriel. O número 2 no setor, temos um Boeing da Gol iniciando aí no 0. Assim que possível, então será autorizado. Gente, aguardando então, 4207. Vou no 556, o solo. Siga, 556. Ei, aguarde só um momentinho pra reiniciar o push e acionamento. Devido a um Airbus aí que já tá acionado no gate, eu vou iniciar o push dele agora. Em aproximadamente 5 minutos, você será reautorizado, ok? Sim, aguarda, 556. Solo 5220. Táxi via Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3. O TAN 3895, livre o push, chame táxi. Chama táxi, eu retrato 5. Beta 99, prossiga. Beta 99, pra que hora é o plano? Sulu Juliette Sierra, livre pouso, pista 7, vento no 30 graus, no 1 nosso. Já. O trip 5220 pode prosseguir o táxi pela Juliette após pátio 3, fique atento ao sinalizador. Tio Juliette, pátio 3, ficaremos atentos, 5220. Visão de pushback para o Gol no 556 e azul 4207, 5 minutos. Consciente. Azul, consciente. O Luz Letícia informa o passo ali no final no 7. Certo. O Cometa 99, eu falo novamente. Para o táxi, Gol 790, 75, por favor, 3 horas e 30, alternando Fortaleza. Gente, o 1790, livre táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Para a informação, você vai seguir um Airbus da TAM, daqui próximo ao gate 3. Gente, pátio, no ponto de espera da 2-2-2-2-2-2, segue Airbus 790. Do 4207, para informação, o senhor vai iniciar o pushback simultaneamente com a aeronave da Gol aqui para fluidez no pátio, ok? Sim, tio, do 4207. Solo 55, confirma intenções de pátio. Livre à direita, frequência livre estacionário no Luz de SA. November Alpha, serve o tráfego de direção no pátio 5, após tá autorizado o backtrack. O táxi via pista para o pátio 4. 95 da França, pronta para o táxi com 159, 4 horas de autonomia, Galeão. Ciente, o TAM 3895, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895 à torre. Livre táxi à direita, 1895, muito obrigado, senhor, pela colaboração. Nada, boa viagem. Controle? Você na Pro que tá mantendo? É, 0, 4, 8, 4, 0, Aracaju. Ok, pra informação, o perfil da saída é Puca, após Pucajamo, aí sim após Aracaju, ok? É formado Puca, Caju. Quatro anos, camarada, 5 horas, 5, 9, 6, 6. A Proajama da Projeto? O perfil da Puca é Puca após Pucajama e após as transições, Aracaju, Maceió, Recife. Porém, como já está mantendo aí a Proa de Aracaju, eu vou coordenar com o centro, possibilidade de voar direto. Pela numeral, frequência livre, estação. Delta Charlie, bom dia, prossiga. Foi o 3895? Já 3895, está autorizado a linhagem de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 1-0. Tá bom, a linha decola então, desculpa, tem um pouquinho de ponto zero aqui. 5-5-6. Zul 4207, livre e puxa acionamento. Chame táxi. Livre com espera de saneamento, chama táxi, azul 4207. Bate 5 para o... Bate 4, confia. Gente, livre táxi até a interseção, eu posso esperar ingresso. O Yankee Delta Charlie. Identificação, chegada a Mari, desse mantenha 050. Identificou na Mari para 050. Está confirmado, tá? 3895 ali, decola? Afirmativo. Obrigado, 3895, que descendo. Oi, Salvador, boa tarde, 790.0, pronto? 790, mantém ponto de espera. O 790 ali mantém cabeceiro 90. Afirmativo, ali mantém 790. Decolar 201, controle 20 do Flávio. 208, obrigado. Salvador, 3895. Nossa escuta na saída da El. Atenção, Morgan. Ótima. Nível 340, autorizado voar da Elda presente. 340 da Elda presente, obrigado. área 5955. Mantenha 190 e chame Recife na frequência 12685, altera 12545. Recife 256, pronto para o táxi. 105 a bordo Campinas, 4 horas. 790, livre de decolagem, 190, vento 120 graus, 109. Livre de decolagem, 790. 8895, passarei 190, gol 556, boa tarde. Pra Romeu, dá um de abraço, prossiga. E a tá no ponto de espera da massagem. Livre ingresso, táxi via pista. Reporte livrando no 735 para o pátio 4 Yankee da Tatiari. Então, uma obra isso tudo. Tente para a finalização da infra. Claro. Chame a torre 1895, boa viagem. E aí, pátio Índia na ponto de espera 1895, azul 4207. Obrigado. Salvador, boa tarde, 956, quanto espera pronto? Volo 556, ali mantém, capiceiro na zero. Ali mantém, gol. Volo 790, decolar 203, controle 208. 208. Passou de Salvador, gol. 790, decolou na sua esposa. Bom, 790, controle Salvador, contato radar na decolagem, tudo para o nível 370 na saída da PUCA, transmissão Caju. 370 na PUCA, o 790. Controle da 3895, pode voar na flor de lida devido à formação à nossa frente. Autorizado. Obrigado. E após vai retornar para RMA? Ok, só mais um minutinho pra cópia, tá, menino bravo? Gol 864. Gol no 864, prossiga. 864, pode por aí, fazendo a 350 para para no céu. Afirmativo, será coordenado, aguarde um minuto, cópia. Guarda. Bravo, cópia. Autorizado, o local decolando a partir da Enrimar, 500 pés, após prossegue para o litoral sul. O controle, 120.8, torre, 118.95, transponder, 0137. Consiga. Gente, com essa letra. Tango de Abravo. Olá, chamei quando pronto para decolagem. Tango de Abravo. O Cometa 99 na escuta do solo. Então, 3804, controle Salvador, boa tarde, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada, mare, ajuste o altímetro no 014. Afirma. Então, 3604, está autorizado, final do procedimento LS, que o seu epístimo 0, desça para 21, altímetro no 014, reposto estabilizado. 0 4 a 2000, reportagem estabilizada, 96 3604. Salvador, boa tarde, Gol no 556, decola. Gol no 556, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da El, transição Motiva. Tá, El Motiva subindo 360, obrigado, 556. Siga. Liga esse marcha no cono pronto para decolagem, então índia bravo. Dezoito chama agora o centro Recife, 125, décima 1, Alberto, 133, décima 25. 251-3325-38-35, obrigado senhor, boa tarde. Bom, bom. Controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, ajuste altímetro no 04. 04207, decolar 209, controle 20.8. 208, boa tarde, Azul 4207. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207, saída da El cruzando mil pés. Azul 4207, contato do radar na decolagem, para o nível 340 na saída da El, transição ótima. Sobe nível 340 da El, transição ótima, Azul 4207. Chama agora o centro Recife, 126.85, Alter 125.4. Vou no 790, copo o controle. 899, tá pronto a cópia? 4, desce para 3 no 10, altímetro 10 no 4. Azul 4076, realizado 4 mil pés, altímetro 10 no 4, reduz a velocidade 2509. Espera 4, transponde. 5111. Cometa 99. Correto, Cometa 99, livre o acionamento e chame táxi. Oi, Salvador, sangue de Abravo, fora do solo controlado, vai cruzar a cabeceira 17. Sangue de Abravo, controlador zona 1, cruza de imediato. Senhor, vai cruzar na vertical, se autorizado, autoriza de imediato, vai. Sente o Tango Índia Bravo, agilizando o cruzamento, o Tango Índia Bravo. Agilizará o cruzamento, Tango Índia Bravo. 350 aprovado, maniobra, Brasil, até horário, após direto no céu. Decolada 10, a Puca, Caju, Pereira, Pula, Esquerda. 208, controle, transponde 5131. Boa noite, 64. Boa noite, 64, correto, cotejamento e chame para o push, acionamento. Chama lá. Localizador 3604. Então, 3604, completa final, torre 118, decimal 95. 895. 3216, na chamada frequência 120, decimal 8. Pronto, 3216, transferir informação mais, e boa tarde. 3216, controle Salvador, acena identificação, desceu para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 014. 050, chegada Mare, perdeu contato com o centro Recife. Controle Salvador, azul 4207, possibilidade de coordenação para o ar direto, bridge. Controle Salvador. Azul 4207, poderia coordenar com o centro para o ar direto, bridge. Vai manter a saída, tem mais um tráfego também na mesma saída, agora 1 milha, pode ser 3777. Mantendo saída, azul 4207. Gono 5, 5 6, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 151, 33, 25, Gono 5, 56, obrigado, bom fim de semana. Bom. 04, livre pouso, pista 0, vento 1, 10 graus, 099. Livre pouso, 3604. Um dia bravo, chama agora o controle 20, decimal 8. E após lenda direto, Ilhéus, o controle 120 decimal 8, o transponder 5121. 180 Ilhéus, depois zona 0 curva direita, né? O lenda depois direto Ilhéus, 208 é o controle, 5121 é o transponder azul 4463. Correto, e chama para o push acionamento, 4463 da azul. Muito bem, o mar está autorizado, porém na linha do litoral, mínimo 500 pés. Ok, sobre o mar vai iniciar 200, está vindo abraço, o que, que é o Godoy? Não. Beleza, abraço. Momento 99, táxi autorizado até o hotel. Na hotel, chame a torre 118, decimal 95, para o cruzamento da 10. Reduzindo 210, 40. Boa viagem. Azul 4207, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Chama Recife 251, alternando 3385, azul 4207. Uma boa tarde. Solos 16, libera a direita, solo em 219. Direita, solo 219, 3604. tarde, TAM 3604, livre via Eco. Jet TAM 3604, boa tarde, livre táxi, Alfa Juliette, Gate 02. Alfa Juliette, Gate 02, TAM 3604. Autorizado desvio, desça para 2 mil pés, alfinação no 04, azul 4076. Para 2 mil, ajuste 04, azul 4076. TAM 3216, autorizado 3 mil pés, alfinação no 04. 3 mil, 104, TAM 3216. Fala do 864, posto de estacionamento, portal 612. 864, livre, posto de estacionamento, gate 612 e chame táxi. Autorizado, chama táxi, tomou no 864. Já tem procedimento. Estando no localizador, aguardando o blind, TAM 3804. TAM 3804, passando o turno completa final, chama agora a torre 118, decimal 9. 119, decimal 95, obrigado, bom final de semana. 118, decimal 9. Confirmado, 118, 95, obrigado, bom final de semana. Igualmente bom posto. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3804. 3804, continue a aproximação, reporte 3 checado. Vai ter Salvador 110 graus 089. Portaremos, trem baixar travado. Chave travado, 3804. Aguardando informação de pista livre, tocando da Força Aérea para extensão a rolagem da pista no zero. Aguardando livre, positivo, 3804. Controle Salvador, gol 9962, passando 220 para 150, informação mais. Gol 962, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste altímetro no 014. Ficou 50 no 014 na Mari. Possibilidade de voar ali rápido e direto? Autorizado. Azul 407.000, tráfego informado anteriormente, agora 5 milhas. Boa tarde, cometa na área. Azul 4076, chama agora a torre 118, decimal 9. Uma torre 183, confia. 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde, cometa 99. Cometa 99, controle Salvador. De decolado saiu da Conde, fazendo TGL Aracaju, passo passado para Natal. Cometa 99, contato radar na decolagem, para o nível 070 na saída Conde. 070 na Conde, Cometa 99. Trônio 3216, pequeno desvio à esquerda, deve estar um manuação à nossa frente. Confia? 3216 abrindo a esquerda para o 50, tem uma pequena formação na frente. licença. Está autorizado o desvio desse aparador no PEN, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado. Tira o sopro autorizado, X-Ray reportará. Índia, ponto de espera da 10-1895 a Torre, boa viagem. Ele está com a Índia, ponto de espera, Torre 295, pode ser mais. 804, solo 22, libera a direita, solo 219. Direita 219, 304, direita, solo 219. Direita 219, solo 4463, a bordo, 3 de autonomia, alternando Salvador para o Tato. Cliente, o azul 4463, livre táxi em frente via Pátio Índia, ponto de espera da 10-1895 a Torre. Pátio Índia, no ponto de espera da 10-1895 a Torre, azul 4263, então vamos botar 4463. Paulo, Salvador, San 3804, livrou. San 3804, livre táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, manterando da Juliette, para 3204. No 864 ali mantém no zero. Ali mantém no zero, zero por 864. Quatro zero sete meia, solo aos 24, libera a direita, solo no 219. 1-2-1-9-4076. Sim, agora vai ter que manter ao menos 500 pés sobre o obstáculo mais alto, o Flamengo é bravo, não recebe um modo de ato ali. Tem que Salvador no 0-4. TAN 3804, o portão é 05, tá livre do ingresso. É, 05, TAN 3804, dará passagem na asa azul? Não, não, não, não, não. Afirmativo, a aeronave da azul já tá livrando aí o eixo da Juliette, após gate 5. Sim, após gate 5, TAN 3804. O ILS X-Ray, gol 1962. No meia, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 9 nós, check trem. 32 no meia na escuta da torre. 1-1-8, decimal 9. 9-5, obrigado. Torre, boa tarde, eu tô 3-2-6, sinal, baixa trovão. 3-2-1-6, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 099, cheque o trem, do ajuste no 0-1-4. Livre pouso no 0-1-4, 3-2-6, baixa para o bar. No 864, decolado aos 27, controle no 208. 208, obrigado. Eu chamo o seu para copiar. A saída é da El, transição Mótiva. É, Mótiva, desculpe, né? Voo 864, contato Rota na decolagem, para o nível 350 na seta Puca, transição Caju. Puca Caju, ascensão 350, 864 a Gol. Pode poder, após ali mantém na 10, 463 a Gol. Tchê, eu falo voltar? Liga. Tá, tá com horário o plano? 9542. Ah, é o Gol 1195? 1167. É Guarulhos. Ok, eu vou consultar aqui a sala IF. É, na listagem aqui de repetitivos não consta, ok? Seu plano, aguarde um instante na escuta. E se eu puder, contate a companhia também para saber do motivo aqui, ok? Exatamente, contato, obrigado. 28, libera a direita, só linha no 219. Direita 219, só 3. 3, 2, 1, é. Meta 56, aguarde um minutinho, cópia. Solo Salvador, tá 3. 3, 2, 1, 6. Tá 3216, livre táxi, Alfa Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette para o 01, tá 3216. O Cometa 56, o solo. O senhor aceita o nível 150? Patrulho Gol 1962, desvio à esquerda para evitar uma formação um pouquinho antes de Duna, a gente vai manter a proa 050. Bem, autorizado desvio do Gol 1962, reporte estabilizado na final do procedimento de alerta. Ok, mantém essa proa então e intercepta o localizador, reporta estabilizado. Então está autorizado Natal, nível 150, via Golf 677, que é o destino. Decola da 10, curva à esquerda, a saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5127. 463, decolou, passa meu pé. Azul 4463, contato radar na decolagem, sul para o nível 180 na saída da EL. 180 na da EL, 4463. Cometa 56, livre o acionamento e chame táxi. Solo Gol 1167. Solo, solo. Gol 1167. É, só checando se acharam os planejos, solo. Mas me informou que é um normal, não mudança de número também não. Ok, comandante, eu acabei de checar agora com o nosso operador aqui do IS e no momento não tem nada. O último plano aqui que foi confeccionado foi para o dia 23 desse mês agora, dois dias atrás. Eu vou checar lá no FMC em Recife agora, no CGNA aqui regional. Aguarde só um momento na escuta. Mas ótimo, as pessoas estão ligadas. 1, 2, 6, 85, alterne 1, 2, 5, 4. Copiou o controle? 864, prossiga. Chama agora o centro Recife, 1, 2, 6, 85, alterne 1, 2, 5, 4, 5. 2, 6, 8, 5, 2, 5, 4, 5, centro Recife, 864. Estabilizou o ILS, gol 1962. Gol 1962, completa a final do suplemento ILS X2, chama agora a torre 1, 1, 8, 95. 1895, completa a final, obrigado. Ok, o centro Recife não tem, ok, esse plano. Não chegou lá no sistema do centro e eu solicito que o senhor entre em contato com a companhia para nos informar se esse plano foi apresentado em outra cidade ou em outra sala IF, melhor, em outra sala IF. Caso negativo, o senhor vai ter que confeccionar um plano aqui, ok? Tá, Jorge, entre em contato, tá, obrigado. Nada. Trem baixo, travado, livre pouso, pistão no zero, gol 1962. Controle ao Sandia Brava, está na lista do Capitólico, vai comprou a Giovina na ingressão litoral. Entra, Sandia Brava. Eita 56, livre táxi, hotel, táxi, hotel, e na mesma, chame a torre, em 1, 1, 8, 95, para o cruzamento da 1-0. Azul 4463, chama agora o centro Recife, 1, 2, 5, 1, alter, 1, 3, 3, 2, 5. 1, 3, 3, 2, 5, azul 4463, bateria. Boa. Então, na taxi do hotel, o senhor chame a torre para ingresso e decolagem. Boa viagem. O Chanel 6330 está autorizado a final do procedimento LS com 6-1-0. Desça para 2.000 pés, altímetro 1-0 no 4, reporte estabilizado. Ok, 2.000 pés, 1014, a reportagem estabilizada, está autorizado o procedimento, né, 6330. Thank you. navegadores, solo os 37, libera a direita, solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Ok, direita, Fox 2, 1, 9. Seu Família Bravo, controle. Tá, controle. Confirmando, prosseguindo para pouso. Vai, tá aqui próximo ao aeroclube, se eu vim autorizar, cruza para aí demais. Para o cruzamento agora a torre 1-1-8-9-5, tanto de abraço com o povo. 3-1-5, grato, obrigado pela colaboração. Solo Salvador, voo 1-9-6-2, levando na parte baixa. Tanto de abraço, prossiga. Tanto de abraço está na vertical do aeroclube, quer seguir com proa direto para Enrimar, se autorizado. Direta para Enrimar, autorizado, direta para Enrimar, o Tango de Abravo. Reporte cruzando o eixo de aproximação da 190. Reportará no cruzamento do eixo da 190, Tango de Abravo. Salvador, muito boa tarde, Xenia 200, informação mais. Xenia 200, controle Salvador, boa tarde, Xenia identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 014. 050 na Mari. Autorizado, direto estado, acho na 6200. Estado, 6200. Desça 5-6, autorizado a LED decolar da 190, a partir da interseção até o suma 30 graus no jogo. Tango de Abravo, tem condição de agilizar o cruzamento do eixo da final do cruzado? Tem condição, sim, senhor. Já está iniciando, já. Agiliza. Estação 99, serviço radar encerrado, 63 milhas, nordeste de Salvador, mantém o nível 070. Chama agora o controle Aracaju, 120.3. Sou Sangue de Abravo. Reporte no solo controlado da Enrimar, o vento 140 graus, 10 nós em Salvador e o ajuste em Salvador, 10 no 4. Reportará no controlado, Sangue de Abravo. É, no momento ainda não. Eu também vou reforçar aqui junto ao CGNA para a gente saber o que é que está acontecendo. Porque no momento nem a IS local e nem o centro, ninguém tem esse plano do senhor para Guarulhos. A gente vai entrar em contato novamente aqui para saber o que é que está acontecendo, ok? Agradeço, já estamos prontos para a identificação. Gente. Cometa 56, contato radar na decolagem, tu para o nível 150 na saída PUCA, transição Caju. tarde, está 3290, gente da Mike. Então, 3290, controle Salvador. Acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari. Ajuste altímetro 1014. 1014, desce para o 070, chegada Mari. Está 3290. Encontramos o plano, ok? O seu plano está num centro de tratamento em Recife. É, e o horário do plano é 16h24, 1624. É, então, no momento seria, o ideal seria o senhor aguardar o plano chegar no sistema em mais ou menos de 10 a 15 minutos, o plano chegaria no sistema. Caso o senhor não queira aguardar, o senhor deveria fazer uma CHG de OBT junto à sala IOS local, para modificar esse horário aí para um pouco mais cedo, junto à companhia. Se o senhor quiser fazer a CHG, entre em contato com a companhia para mesmo modificar o horário. Caso negativo, aguardará mais ou menos uns 15 minutos para a cópia. Ah, já foi mensagem. Já entramos em contato com a companhia, já estamos passando informações. Obrigado. 611 mesmo. Gente. Tango de abraço, frequência ali. Oxa, na M330, completa final do procedimento LS, que o senhor chama agora a torre 118, décimo ao 95. 795, obrigado, bom dia. Afonso. Oxa, na M200, está autorizado a final do procedimento LS, que o senhor desceu para 2 no 3, altímetro 10 no 4, reporte estabilizado. Descendo para 2000, 10 no 4, reporte estabilizado, XR, oxa, na M200. Livre pouso no 0, 120 com 9. Livre pouso na 330. Gol 1227, controle Salvador, sem identificação, desce para o nível 090 na chegada Mari. Ajuste altímetro no 0 no 4. Desce para 3000 pés, altímetro 10114. 10014, desce 3000, tá 3290. Apresento-me direto Duna. Direto Duna, tá 3290. Parei 2230, reautorizado nível 050. 050, passageiro 2230. Dan 3144, autorizado nível 060. 060, Dan 3144. Salve, Gol 967. Gol 967, recebemos aqui seu plano, tá pronto a cópia? Pode ser, pra chegar. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, e após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem é da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. O controle 120.8, transponder 5171, tá livre o puxa acionamento e chame táxi. Tá aprovado então 360, Fábio Zulu 10, Bridge, no Fábio Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive Posto. 10 com curva para a direita, da El Motiva, 208, 5171, está iniciando o pushback no 1-1, gol 967. Muito obrigado. Hein? Nada, chama para o táxi, gol 967. Sem falar, obrigadão. Nada. Referir aproximadamente 5 minutos, seria condição de fazer espera em algum setor visual ou regresso para a busca. O Germain Romeu pode prosseguir em ascensão e prosseguir no setor de Vera Cruz? No máximo, no momento, 1.500 pés em ascensão. Ascensão, mantenha 1.500 pés pelo setor sudoeste da ilha. No momento, o Romeu está cruzando 1.800, né? Certo, máximo 1.500, eles param 1.500 no setor sudoeste da ilha, aguardando a autorização. Como é que o Romeu aguarda? É 330, considere solo aos 49, libere a direita, solo em 1219. Esperando a direita, 1219, obrigado. Para sequenciamento, curva direita pro 170, limite planeta pro 106. Direita 170, limite 106, 2230. Controle, o Charmec Romeu? Charmec Romeu, controle. Positivo, Charmec. Dan 3144, reduza a velocidade 2209, desça para o nível 050. 2209, 050, Dan 3144. Gol 1227, autorizado o nível de voo 060. 060, gol 1227. Passar 2230, reduza a velocidade 1809. 1809, passaria 2230. Dan 3144, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 020, limitado pela 290 de Salvador, Dan 3144. Atingi 3000 com referência, Dan 3290. Dan 3290 está autorizado a final do procedimento LSFCI, pista no 0, desça para 2 no pé e reporta estabilizado. Reduz a velocidade 2009, segue tráfego na aproximação 08 milhas, R-Bus 3119. Desça para 200, autorizado LSFCI da 190, desce 2000, Dan 3290, sem entrar. Estabilizou o 10-6200. Chama 6200, completa o final, chama agora a torre 118, desce 195. 295-6200, posto. Controle, está 3144, só confirma radial, que é o limite. 290. Salvador, muito boa tarde. Esse 6200 estabilizado.